kapıda Bakı'ya donarsın. Onunla seçseydi Frizal'dan yeri de kolay pistan oluyor ve bunu ikiler biraz daha seçmez. Amin de kolay seyir bu maçın. Controle de 98, bom 933. Papo Nice, Cinema 313. Baixo Salvador, Cinema 313. Controle Salvador. Roger, Shenandoah 6310, maintain holding short. Roger, Shenandoah 6310, maintaining holding short, Oceano 6310. Salvador, Delta 3850, 0 0, pronto. Delta 3850, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 220 graus, 0 circulação. Decolo no 0, 3850. Salvador, boa noite, Oxe 6303. Oxe 6303, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre. Tá 3858, decolado e 50, chame agora controle 119, decimal 8. 198, tá 3858. Salvador, Xenema 313, poderia confirmar a pista seca? Afirmativo, pista seca, checa o trem, livre pouso, pistão 90, vento 200 graus, 06 nós. Xenema 6313. Passar travado, livre pouso, 313. Oceania 6310, clear to line up and maintain position. Clear to line up and maintain position, Ocean 6310. Fala, Salvador, boa noite, Oceania 6310. Oceania 6310, clear to take off, runway 10, winds 210 degrees, 210 degrees, 6 knots. 210 degrees, 6 knots, cleared for takeoff, Ocean 6310. Oceania 6310, airborne at 55, contact Salvador, approach frequency 119.8. Salvador 119.8, Ocean 6310. Voo 096, voo 096, em área e manter capacete 90. Manter 90. Volo 096, decolagem autorizado, vento 200 graus, 0 sem flash. Decolagem, gol 096. Boa noite, sou Salvador, azul 4298. Está entre Duna e o externo. Vicente, azul 4298, continua a aproximação. Bota marcador externo, trem de pouso baixado travado. Voltarei. Bola 096, deu colado 58, controle 199, decimal 8. 098, gol no 09. Passou do externo, baixo travado, 98. Azul 4298, livre pouso, pista 90, vento 2, 90 graus, 05 mais. Livre pouso na 10. Quatro dois nove oito, sala 02, livrar direito, chame 1 2 1 decimal 1. Vai livrar direito, chamar 2 1 1, azul 4298. Torre Salvador, boa noite, Rio 9810, está baixado e travado, visual com a pista. Tente Rio 9810, livre pouso, pista no zero, vento no 90 graus, 05 nós. Ciente, livre pouso na 10, Rio 9810. Correção, Rio 9810, solo de 1-1, livre à direita, chame 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado.